Então 230, gol 961. Foram 961, foi instruído chamar o centro na frequência 1251, na alterna 13395. Cargo 6570, desça via chegada Mari para 2000 pés, ajuste a altimetral 9011, acendo a identificação. Tesouro, 865. No 865, sem redução para aproximação, completo sinal, chame torre na frequência 1198.95. 1895, 1865. Torre de Salvador, recebou no 865. Estamos passando em Dia Serra, Baixada da Base. Uno 093, acendo a edificação, chegada bom, fidência para 4000 pés, ajuste a altimetro 1011. Gol no 865. Afirmo no 865, aguarde autorização de pouso. Exatamente copiado, aguardo dando autorização de pouso. Executando o curso, sideral 9970. Ok, inicia a redução para aproximação, tráfego precede 1309 de grau de speed. Completo final, chame torre 1198.95. 1295. Salvador Benas, esse é o Sideral 9970, fui LS, Baixa da Vaga. Sideral 9970, bom dia, número 3, na aproximação, continua guardando o pista livre, ajuste no 01. Gente. Tram 3597, no solo 37, libera via Fox, solo no 21, décima nota. Fox 219, então tá. Soma se no portão 4, agora pronto para o push back acionamento. Sim, autorizado o push back acionamento no portão 4, então 3, 1, 7, 1, chame pronto para o taxi. Alô, Salvador, bom dia, tá 3, 5, 7. Bom dia, tá 3, 5, 7, taxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. O seu portão está sendo liberado nesse momento, já. Alfa, manterá via antes da Juliette, aguardando a liberação 357. Azul 4040, informação em curso é a Golf. Para confins, eu tenho 340 já aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Azul 4040, autorizado para Tierra Bravo Charlie Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Em bridge, intercepta para Zulu 1-6, controle operem 1-9.35, transponder 5-1-4-2, azul 4040. General 9970, 73, ponto autorizado, tipo 1-0, vento 030 graus, 2-9. 7, faz trabalho, general. Protegimento correto, azul 4040, no portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Muito bom dia, boa noite, atrás do bom dia, boa noite, 65, autorizado Alfa, chame para ingresso, Texui e Juliette, 95. Autorizado Alfa, chame para ingresso, na Juliette. funcionamento? Eu lhe chamo se alguma... algum outro de autorização para ele. General 9970, no salão 41, libera via Gol, se chama o salão 9219. Bruno 093, redução para 2209 devido a sequenciamento número 2. Observe o aeroporto da companhia efetuando o pushback no 4. Assim que o mesmo iniciar o táxi, com segurança autorizado ingresso para o portão 4, 3597. 3597, após o mesmo iniciar ingresso 04. Bom, no 865, quando liberado o ingresso, tem autorizado via Juliette para o portão 08, bom no 865. Maravilha, quando liberado para o portão 08, bom no 865. Uno 60, 410, galeão copiado, 131171, no táxi aprovado à direita, ponto de espera pistando 0, ajuste no 01, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 118.95.31.71, tem um bom voo. Lateral 9970, quando com segurança autorizado ingresso, Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Sideral 9970. Juliette, pátio 3, seguinte. Estabilizou o alça cargo 6570. Tá, 6570, placa do ano completo final, chame tu, 118, decimal 95. 118, confirmando? 118, decimal 95. 18895, pode ser. Salvador, bom dia, para cargo 6570, estabilizado ele a cidade. Absa 6570, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste 1012 agora. 1012, continuando na aproximação, aguardando. Tá 3171, tá pronto, pode zero, decola imediato. Então 3171, autorizado então, decolagem imediata, vento 020 graus, 2 nós. Voo 1093, iniciei redução para 1970 nós. Tráfico precede agora com 5.8 milhas, com ground speed de 150 nós, 1.767. Ok, está reduzindo. Voo 1440, no portão 3, autorizado, pushback, acionamento, chame taxi. 5.7. Gente, ABSA 6570, continua a aproximação, aguardando pista livre, Airbus da TAN iniciando a rolagem. Gente, ABSA cargo 6570. localizador, o gol 1093. Gol 1093, passador no completo final, chamitou em 118, decimal 95. 1097. Também 570, livre pouso, pistão 0, vento variável com 2 nós. Livre pouso para nós, marcar 6570. 3171, decolar 252, controle 1995, bom voo. 1935, bom final de semana. Igualmente. Gol 093. Gol 093, bom dia. Continua a aproximação, guardando pista livre. Ajuste no 0 no 2 agora. 312. Olá, de tudo, Mateus 340. 340, 3170. Abre 6570, no solo 853, libera próxima direita via Golf, solo no 21, decimal 9. Gente, libera na Golf, 219 com solo, você cai no 570. Na final, gol 093. Aguardando pista livre, gol 1093. Guardando. Fala Salvador, Atacago 6570, muito bom dia, vibrando na Golf. Bom dia, Psacago 6570, táxi aprovado via Alfa e Juliette até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Psacago 6570. Gente, 6570 tem táxi autorizado, Alfa Juliette para o pátio 3, 6570. Informação em curso, hotel Recife, eu tenho 630 já aprovado. Prepare Cuca, transição Caju, tem voz própria, senhor, só um minuto. Copiado, azul 4040, tem táxi aprovado à direita, deu ponto de espera pistão 0, ajuste agora no 012-1012, no ponto de espera pistão 0, chame pronto, torre, frequência 61895, 4040, tem um bom voo. Eu sou o Salvador. Azul 4040, autorizado NL decolar, pistão 0, vento 030 graus, 3 nós. Luna 090, ainda não escutou a torre? Luna 093, corrigiu? Luna 093, táxi V Alfa, chame para ingresso, táxi V Juliette. 093, é autorizado, autorizado Alfa Juliette, portão 612, Alfa Juliette 612. Alfa Juliette, 3890, pronto para cópia. 3890, está pronto para cópia. 3890, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, nível de voo 330, decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, abriu isso que 58. Controle 119 decimal 35, transponder 5157, dan 3890. Autoridade dan então, 330, Puca Caju, decola da 10, curva à esquerda. Número 58, 1935, só confirmando transponder 5157. Perdão, é 5157, é 5157. Correto, senhor. No portão 2, chame quando pronto para o push para estacionamento com 3890. Azul 4040, decolada 58, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040, cruzando o pé, saída da El. Azul 4040, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 340, saída da El. Subindo ao 340, é possível curvar a direita na proa de Leda? Após 2000 pés, está autorizado. Após 2000, autorizado Leda, 4040. Santos 171, chama o centro Recife na frequência. 1251, alterna 13395. 4040, chama Recife 125 decimal 1. Confia no azul 4040. Chama Recife agora 125 decimal 1. 125 1, 4040, bom dia, obrigado. Bom dia. Da 3153, nível 060 agora. Ok, 53, 2000 pés, 612, livre das restrições, autorizado LS. 2012, autorizado LS, 3153. Matou em 102.95. 295, boa. Torres Salvador, essa 3.93, bom dia. Está com trem baixado e travado. Meia milha do Índia. Então, 3153, bom dia. Avistado, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 0 nós, ajuste 10 no 2. 10 no 2, livre pouso pista 10, 3153. Centro, Usina 53, no solo Usina 6, direita, no solo 121, decimal 9. Direita, 219, tá 319. Salvador, bom dia, tá 3253, Bruna, 853, táxi autorizado, via alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar, tá 3253. Autorizado o plano para Brasília, nível de voo 360, via Bertolono 7, Arbor Elefa, é a subida, primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10, código transponder 5172, controle no 20.8. A pequena correção no controle foi eu mesmo que paguei errado, 119.35. Agora correto, chama para o pushback para o momento. Na via bom, via ajuste 612, autorizado LS, repórter estabilizado. Autorizado. Afirmativo, TAM 3153, portão previsto a 03, vai aguardar o início de táxi 09 da companhia, aguarde mais alguns instantes. Vai aguardar então, TAM 3153, por gentileza, repita. 651, táxi autorizado via Índia e Alfa. Ponto de espera, chama torre 1895, ajustado 1012. Ponto de espera, 3, táxi autorizado via Juliette para o portão 03. Para o 03, está feito. Confirma o tráfego que chamou para a cópia. 093 da Gol. 093, um minutinho, cópia com fim. 3240, aprova. Confirme. Sam 3890, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 030 graus, 02 nós. Fiz alinhar e decolar, Sam 3290. Autorizado no sombrio de táxi. Salvador, bom dia, Oxané. 6211, informação hotel, solicitando nível 360, Galeão. Pode copiar, Galeão, 6211. Confia, Sérgio. Aguarde um minutinho, copia, Galeão. Salvador, bom dia, 3554, com informação hotel para autorização. Pode copiar a caju? Guardando. Sam 3890, decolada 25, chama o controle 119, decimal 35. 1935, Sam 3890, bom dia. 3, pronto para copiar? 3890. 890, sobe 330. Na saída Pucca, vigilância. 330, Pucca, isso vai para 3890. Após a decolagem, cabeceira 10. 5171 é o código transponder. 119, decimal 35 é o controle. 360, dia 1º, igual a abertura da EL, letra 3, zona 10, curva direita. 171 transponder, 7 controle Salvador, voo 10 na 3. Correto, André, puxa o acionamento. Copia? Copia 6219. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peugeot 10, SMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, após conformar a rota do plano. A subida será da EL, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5162 é o código transponder, 119, decimal 35 é o controle. Autorizado nível 360 Galeão, pela rota Pesolu 10, SMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, rota do plano, colada 10, da Eoleda Brit, 5162, o transponder 6935, ponto 2, será 6219, posição 5. Correto, para puxa sua lenta. Camarão. 5514, protocolo aberto. Pronto, prossiga. Autorizado Aracaju, nível de voo no 90, via Golf 677, subida Pulca, transição Aracaju, primeira curva esquerda, ponto de decolagem, cabeceira 10, código 5176, controle 119, decimal 35. Decolada 10, curva na esquerda, PC Pulca, transição Aracaju, câmara controle 1935, acionado 5176, preparo 35514. Federal 9970, prossiga. 340 para Teresina. Sérgio, poderia confirmar o horário do plano? 10 horas. Às 10, ok. Agora de mais alguns instantes, ainda não estou com o plano do sistema. Em breve já estará o plano do sistema, já falou a cópia, tá ok? Sérgio, estou na escuta, obrigado. Posiciona 2-0, tá 3-8-9-0. Para o táxi, o voo 1963, 89 a bordo, 3 horas e 5 até na campina. Solicitado táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, de torre 18-6, corrigindo 1895, ajustado no 012. Solicitado táxi à Índia, no ponto de espera, 18-9, voo no 963. Aguarde 9291. Escuta. 162, 3h45, alternado é? Serra Bravo, Papa Juliette. Sim, Tenente Fernando Palmas, táxi autorizado via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame torre 186, corrigindo 1895, ajustado no 092. Tenente via pátio, Alfa, chame ponto de espera, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 040 graus, 02 range. Autorizada a linha de decolar, vento 09 metros. Freio decimal 653890. 2685-3365, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, gol no 759, passa duna, estabilizar torre 118-95. 295, obrigado, até já. Afirmativo, prossiga. Autorizado Teresina, nível de voo 340, via Pêsulo 20, após Tango Romeu Serra, após direto. Subida Momo, transição Flock. Primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. 5415 é o código, 119.35 é o controle. Estamos autorizados ao nível 340 para Teresina, no perfil da Momo Flock, após decolagem, curva à esquerda. Acionando o código transponder 5415-7935 e após Tango Romeu Serra, direto Teresina. 09970, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Tamaré. Bom 093, puxa aceno no 62 e chama para o táxi. Ah, fala táxi, vou na 093. Paulo, é o 62 do nono? 629 está aguardando apenas a passagem do tráfego da Goa Retaguarda. Já vou liberar em mais 10 segundos. Ok, agora. 429. Autorizado para o estacionamento. Voltamos 5, chamo para o táxi. Agora para o táxi, 629. Confirme o tráfego do reboque que chamou o solo. Prontiga. Nono 865, bom dia, mantenha um pouco de espera. Gol 963, decolada 234, chama o controle 199, decimal 35. 935963, valeu. Gol 759, autorizado pouso pista 10, vento 030 graus, 09. Esse livre pouso na 10179. Alfianque, Charlie, apenas para informação, acabei de liberar o tráfego da Bianca, que está iniciando o pushback no portão 05 e ingressa no pátio 3, ok? Acredito que não vai interferir com o seu início de reboque, mas apenas para o senhor ficar atento, ok? Salvador, bom dia, 3597. 3597, pronto para a cópia Brasília?